Foi mais porque de início não iria dar correr atrás tanto tempo até poder conquistar. Depois assim, aquele afã já não há. A dependência mudava agora.